Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marquinho. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Daqui a 4 meses o Lula tá na rua, hein? É o que estão informando aí, né? É, daqui a pouco. Informando. E o Josmar, que eu considero, o Brickman, Carlos Brickman, considera e Percival de Souza o melhor jornalista policial que nós temos e já está na linha também. Ah, já está? Já está. Final. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Josmar, que me avisou hoje que até teve um falecimento, parece que foi de parente da esposa dele, e ele até vai ter que ir pro enterro e tudo mais, e quando está sendo velado, né? Mas mesmo assim ele deixou claro, né, como a gente vai fazer no primeiro bloco, que com o profissionalismo dele, que a gente já espera, pouco que conhece dele, da vida dele, ele disse que não teria problema a gente conversar. Então eu quero antes mais agradecer. Que ele receba os pêsames de todos nós aqui da Showtime. Nossas condolências a ele e à família. O Josmar, então, é o nosso convidado, o apelido dele é Caveirinha, que saiu do meio do jornalismo policial brasileiro, um dos seus mestres, o que alguns até dos seus parceiros, admiradores, não aceitam, não entendem como é que pode um cara tão brilhante e competente ser corintiano roxo. Mas eu acho que para outro programa. Ele é formado em jornalismo e história, ele está no jornalismo desde a década de 80, essa experiência, a jornada dele até no jornalístico rendeu ele 3 menções honrosas. Ô, Marquinho, só um recado que eu acabei de receber do Carlos Brickman aqui. É. Disse que quando você se referir ao Corinthians, se refira com respeito, por favor, viu? Tá, desculpa, eu te juro, eu não sou nem futebolista, foi só uma implicância gratuita para tentar inserir um pouco de humor, eu peço perdão. Então, a jornada no jornalismo, né, do grande Josmar, rendeu ele 3 menções honrosas no prêmio jornalístico Vladimir Herzog. Ele trabalhou em jornais como Diário Popular, Diário de São Paulo, Jornal da Tarde e outros. Também trabalhou nas emissoras Rádio Dourado, Rádio CBN, Rádio Jovem Pan, etc. Na TV ele fez parte do time da Rede Record Televisão no programa Repórter Record Investigação. Ele é autor de livros Cobras e Lagartos, que é a verdadeira história do PCC, do livro Casadas com Crime, de uma obra maravilhosa chamada Checkmate, o Tribunal do Crime e os Letais Boinas Pretas. Por sinal, até esse trio de livros forma uma espécie de trilogia sobre a história das facções criminosas nos tempos modernos do Brasil. Eu tenho todos. O mais recente que eu li dele foi o Checkmate, o Tribunal do Crime. E ele está lançou recentemente, meio que em off, Bastidores de Jornalismo. Então, quero deixar claro também que pulei muita coisa, porque mais aquele caso de entrevistado nosso aqui, que daria para fazer uns 2, 3 programas só lendo o currículo, mas de qualquer forma quero dar as boas-vindas ao Josmar. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, amigos, boa noite, ouvintes, e é um prazer enorme poder falar com vocês e agradeço já, desde já, essa oportunidade que vocês estão me dando. Josmar, boa noite. É João Alckmin. Tudo bem, Alckmin? Tudo, acabei de... Satisfação falar com você mais uma vez. Novamente feliz em poder falar com você. O Percival mandou aqui dizendo que é Caveirinha mesmo e que entende de polícia como ninguém, e o Brickman dizendo que ele não só é um grande jornalista, como torce para o time certo e é corintiano, então você tome muito cuidado quando se referir ao Corinthians. Ok, eu retirei. Retirei qualquer ar de ironia, me desculpe. Então, vou tentar ir. Perdão? Não. Tá. Desculpa, acho que era um micro-eco que está acontecendo, achei que eu estava falando em cima de alguém. Josmar, fala um pouquinho aí como é que foi a tua infância, assim. A gente, né, aqui não é consultório, não é análise, a gente não é psicanalista, nada, mas me fala um pouquinho como é que era a criança, como é que era o menino Josmar. Eu nasci e fui criado na Zona Leste de São Paulo, num bairro pobre. Uhum. Que hoje ele é até conhecido graças ao estádio, a Arena Corinthians, né? Uhum. O mais querido do mundo, a nossa sede é aqui agora. Mas é um bairro pobre, assim, abandonado pelo poder público e, uhum. e, Mas na minha época, assim, de garoto, as escolas públicas ainda funcionavam, eram boas, sabe? A gente aprendia muito, o estudo era prioridade naquela época, né? E aí eu consegui estudar em boas escolas públicas. E aí depois eu me formei em jornalismo, história e... Enfim, e hoje eu vejo a situação aqui das escolas, aqui a educação está abandonada em pleno século XXI. Infelizmente, naquela época a gente, o bairro era pobre assim, mas a educação funcionava. Hoje algumas coisas melhoraram assim de infraestrutura, mas a educação acho que não é prioridade desses últimos governos. E eu tive uma infância, graças a Deus, feliz, brincava de bola, tudo. E eu lembro que na década de 70, quando eu estava terminando o colégio, né, que chamava naquela época, o Jânio Quadros era prefeito e doou um terreno aqui para o Corinthians, e eu falei, puxa vida, será que isso ainda vai virar realidade? E virou. E esse é um dos motivos que eu não mudo daqui até hoje. Eu prefiro continuar morando aqui ainda mais agora. Ah, tá, não, tudo bem. Assim, eu tive a honra de entrevistar dois diretores, tá, de TV, o Luiz Piá e o Antônio Carlos Fontoura, e eles estiveram por trás, com mais gente, claro, do seriado, aquele que durou de 79 a 81, Plantão de Polícia, né? E as aventuras e desventuras do repórter policial Valdomiro Pena. Eu queria saber se, de certa forma, isso te influenciou, né? Tu eras mais jovem naquela época. Foi assim, qual foi a semente que fez, assim, pensar, poxa, vou enveredar pelo lado da reportagem policial, pode ser? Eu assisti muito essa série, né? Mas, assim, desde pequeno eu sempre gostei de escrever, e aí eu falei, puxa vida, eu gosto tanto de escrever, eu acho que eu vou querer fazer jornalismo. E eu lia, assim, as reportagens policiais, eu lia o Jornal da Tarde, eu lia o Jornal do Brasil, e eu gostava muito. E aí eu fiz jornalismo, entrei no jornalismo, mas acabei, iniciando em uma outra editoria, na Editoria de Cidades. E aí o meu chefe, o Paulo Breiten, lá do Diário Popular, que foi o meu segundo emprego, o horário que eu entrei era assim, da noite, madrugada, e ele pedia para eu fazer uns relatórios, assim, dos fatos da noite. Okay. Mas eu acabava deixando matéria pronta mesmo, não fazia relatório. Ele gostou, aí me levou para lá, e isso foi em 88. Tá. E foi aí que eu comecei ele me deu uma oportunidade na editoria, fui para a editoria de polícia e de lá para cá eu só interrompi essa fase no período que eu trabalhei em rádio. Mas assim, não foi nenhum programa, nada que me inspirou, foi mesmo eu gostar de escrever, enfim, eu não imaginei que eu fosse ser um repórter assim da editoria de polícia. Eu queria ser um jornalista, um repórter. Eu não sabia que seria policial, mas no fim eu gostei muito e acho que eu não nasci para outra coisa, a não ser para ser repórter dessa editoria mesmo. Sim, e estás trabalhando com jornalismo desde mais ou menos 1984, né? Exatamente, desde 84. Tá. Assim, eu ouvi um comentário teu há um tempo, acho que deve fazer até mais de um ano, falando que a garotada de hoje tem, né, obviamente tem muito mais acesso à tecnologia, o pessoal que trabalha com jornalismo, mas tu achavas assim, muito, como é que fazer, triste que eles não possuíam ídolos na área. E eu queria saber quais foram os teus. Eu iria chutar Amado Ribeiro, Antônio Maria, Otávio Ribeiro. Olha, Marco, eu tive muita sorte, porque na época que eu comecei no jornalismo, havia muitas referências, né? Muitos jornalistas, assim, excelentes mesmo, né? No Diário Popular tinha, assim, dezenas. Então, esse pessoal, era com eles que a gente aprendia, não era em faculdade, essas coisas, não. Faculdade a gente não aprende nada. Uau. A faculdade mesmo é a verdade, redação. É verdade. E eu tive sorte. E hoje mudou muito o jornalismo, principalmente o impresso, onde uma pessoa com 40 anos, ela já é considerada velha. Então tem até aqueles planos de demissão voluntária, sabe? Então você não vê mais pessoas assim com experiência, assim, sabe? No jornalismo impresso. É muito raro. E isso tem um reflexo danado, né, nesse pessoal novo que está se formando, Então, eles não têm muito com quem aprender e fica difícil. Eles não sabem, quando tem um episódio grande, um caso de repercussão, eles não sabem nem como iniciar o trabalho, não sabem ir para a rua, não tem muita fonte, é complicado a coisa. Eu tive essa sorte. E assim, na minha época, além de ter esses profissionais bons na redação onde eu trabalhava, a concorrência era enorme, tinha vários jornais. Então, na rua, quando eu encontrava um Percival de Souza, um Caco Barcelo, um Fausto Macedo, meu Deus do céu, eu estava aprendendo com esse pessoal. E hoje em dia, praticamente não tem isso. Hoje em dia, o chefe que está trabalhando no jornal, ele nem manda o repórter para a rua, manda apurar tudo por telefone. Então, foi nesse sentido que eu fiz esse comentário. E se pifar o teleprompter, então, a vaca vai pro brejo, né, Josmar? Vai pro brejo, Alckmin. Se pifar o teleprompter e repórter hoje tem que ser bonitinha de corpinho perfeito. Só rapidamente, demitiram uma jornalista aqui da TV Vanguarda, que é a Rede Globo, Josmar, por um motivo muito sério. Ela engordou. Ela engordou, então ela não podia mais apresentar jornal, a Michele Sampaio. Foi demitida. Uma vergonha, né? E não vamos nem citar se... Não estou rogando praga, mas se a gente ficasse uns 2 dias sem acesso ao Google, daí acabava mesmo, né? Pois é, aí acabava de vez mesmo. Assim, eu queria ter um comentário teu que eu gosto muito, e eu queria que pudesse assim, dissertar um pouco sobre essa frase tua. Foi algo na seguinte linha, tá? Eu não tenho aqui ipsis literis, mas é algo na linha: fazer reportagem sobre a polícia me ajudou a entender a engrenagem social brasileira. Pode falar um pouco sobre isso? Olha, posso, assim, tranquilo. Outro dia, só para dar um exemplo, outro dia a televisão estava mostrando uma delegacia aqui da Zona Leste de São Paulo, não sei se vocês chegaram a ver essa reportagem, Alckmin, não sei se você chegou a ver, a delegacia estava desabando aqui. Foi a 69. Literalmente. Caiu tudo. Então, assim, fazendo polícia, eu conheci todos os distritos da capitais, que eram número 103, mas acho que são os 93, porque tem alguns números que não existem, só ficou no papel. Então, por exemplo, na área nobre você vê aqueles distritos bonitos, o 15º DP, o 14º Pinheiros, o 27º, com mármore, sabe? Aí você vai na periferia, igual esse que caiu, o cachorrinho está dormindo lá dentro, coitado. Então, existe uma diferença, assim, na delegacia do bairro pobre e do bairro rico. E o mesmo tratamento é dispensado para essas pessoas, sabe? Na delegacia do rico o tratamento é de um jeito, na delegacia do bairro pobre o tratamento é outro. Verdade. E a própria mídia, na minha opinião, alguns setores da mídia também dão mais prioridade assim, a notícias que envolvem assim, bairro rico. E o bairro pobre fica relegado. Infelizmente os jornais populares acabaram também. Olha, deixa eu só te ir passando aqui, o Marco Antônio. Quem está te mandando um abraço, ô Josmar, o delegado Everardo Tanganelli Júnior. Doutor Tanganelli. Ivanei Caires de Souza e Oswaldo Gonçalves Nico. Opa, um abraço para todos eles. Todos eles estão aqui ouvindo e estão elogiando o seu trabalho, sua seriedade e sua integridade. Fico muito honrado com são grandes amigos, grandes policiais. Josmar, assim, ó, a gente olhando de fora, né, vê que a criminalidade hoje em dia não respeita, digamos assim, classe social, né, onde mora tal pessoa, aquela ideia de sucateamento mesmo, né, da segurança pública. Como é que fazes para, ou fez na tua carreira, para poder manter a objetividade? Já conhece a fundo o lado chamado, né, o lado da lei, o lado do crime, né? Tendo acesso a esses dois lados, como é que tu fez, em outras palavras, assim, para não, entre aspas, cair em tentação de romantizar o lado do crime, né? Porque a gente sabe que algumas décadas tinha esse lance meio, esse lado meio Robin Hood, diríamos assim. Mas isso me parece que acabou há muito tempo. Como é que tu fazias para, tendo acesso aos dois lados e conhecendo daqui a pouco até, ficando amigo de uma pessoa aqui, uma pessoa lá, como é que tu fazia para manter essa objetividade e não, entre aspas, cair em tentação? Eu sempre aprendi com esses jornalistas mais antigos que essa área é um campo minado. Uhum. É um campo minado, então você tem que ter cautela, você tem que estar sempre trabalhando dentro da sua ética, procurando buscar a verdade, entendeu? E não se deixar levar por esse ou por aquele lado e ser totalmente imparcial. Foi isso que eu aprendi desde o início, né? Mas mesmo assim, o trabalho da gente, às vezes o pessoal confunde, acha que a gente está... Por exemplo, a gente faz uma matéria sobre tortura, o pessoal acha que a gente está defendendo o bandido. Verdade. Sabe? Mas é muito complicado. Então, nossa senhora, a gente sofre muita pressão de todos os lados, sabe? Você fazer uma matéria sobre tortura, por exemplo, que felizmente, graças a Deus, é uma coisa que está quase em extinção, ainda tem em casa, sabe? Tem alguns abusos ainda, mas na década de 90 ainda tinha muito. Então era muito difícil, muito PM que matava assim. Porque o cara era cabeludo, ia atirar no pneu da moto, acertava na cabeça. Você ia fazer uma matéria dessa, era muito complicado. Então, mas eu, por exemplo, eu já fiz várias matérias também de PMs que foram mortos aí covardemente, agentes penitenciários que eram mortos quase todos os dias, né? Então, eu acho que o pessoal, os dois lados, compreenderam o meu trabalho, porque eu fiz muitas matérias sobre crime organizado. E já fui muito assim hostilizado por alguns segmentos que achavam que eu estava assim do lado do protegendo o criminoso, sabe? Do porta-voz do criminoso, entendi. Olha, as minhas próprias fontes, as maiores fontes minhas, eram policiais militares mesmo e agentes penitenciários. Esses caras eram minhas fontes. Então eles sabiam do meu trabalho. Mas mesmo assim tinha alguns segmentos que confundiam a gente. Era muito difícil, né? Mais um abraço para você aqui, do Paulo Roberto da Silva Passos, que é nosso colega de rádio aqui também. Um abraço, Paulo. O Paulo foi delegado de polícia, assistente do Maurício Henrique Guimarães Pereira, o Mau Mau, e hoje é juiz de direito. Mau Mau, adoro esse apelido. Grande abraço também. Ah, o Josi não conheceu o Mau Mau. O Maurício Henrique conheceu, era Mau Mau mesmo. Assim, ó. Não querendo dar uma de pseudo-filósofo aqui, mas, Josmar, é possível que o lado, assim, jornalista romântico e o repórter moderno convivam sem brigar? Eu acredito que há espaço, sim. É que mudou muito os formatos dos jornais, o texto, né? O formato de texto... A linha editorial, o manual de cada redação, então, hoje está muito mudado. Então, é até difícil hoje você ler boas histórias nos jornais, o pessoal quer coisa curta, não quer... É complicado. É por isso que eu me voltei, acho que a minha saída foi o livro-reportagem. Então, eu acho que para mim foi a saída, porque os jornais hoje, eles estão muito, assim, muito enxuto, pouca gente trabalhando... menos página para assuntos policiais, sabe? Às vezes acontece um caso gigante aí, o jornal da meia página. Eu lembro que nos anos 90, quando teve um duplo homicídio, o jornal mandou dois repórteres e dois fotógrafos para cobrir um caso. E hoje, às vezes, tem chacina de 15 e vira só uma matéria de meia página e não tem nem suíte. Então, mudou muito o jornalismo também. Entendi. E trabalhavas, né, no Diário Popular e daí, há uns anos, recebeste uma ameaça de morte do primeiro comando da capital. Daí até te deram escolta policial 24 horas por dia. Até me lembro que eu li algo que falaste que não quisesse morar fora do país para poder ficar cuidando do teu pai, que estava doente. E daí isso teria ajudado esse teu lado escritor a brotar. Pode falar um pouco disso, assim, mais em detalhes? Posso sim, foi o jornal Diário Popular recebeu uma carta dizendo que eu estava ameaçado de morte, eu e outros jornalistas, e o Datena também, acho que era o que estava na lista, Fátima Souza, autoridades, secretários, delegados, e aí o jornal ficou com medo lá, o jornal já era das organizações Globo, e ficou com medo que ocorresse assim um caso como o Tim Lopes. E aí decidiram naquele dia que era para eu ficar afastado do serviço. Chegaram a me propor para ir para os Estados Unidos ou para a Europa, mas o meu pai ele estava na UTI com problemas respiratórios graves, né? Uhum. E aí eu não pude sair, mas aí colocaram escolta, eu não tive. Aí eu fiquei numa quarentena. Eu fiquei 40 dias afastado do trabalho e mais uns 4 meses, assim, andando com escolta. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer nesse tempo? E eu tinha muita fonte no sistema prisional. É, tinha muita fonte, assim, mulheres de preso, agente penitenciário e tudo. E eles sempre me diziam que existia, assim, dentro da prisão, uma organização. Uma organização de presos. Aí eu fui investigar e descobri que tinha mesmo, que era esse PCC, que hoje já virou até um cartel, já é mais do que uma facção, eu acho. Uhum. Nem facção é mais, já é pré-máfia. Uhum, E aí eu conheci essas mulheres, aí nesse tempo comecei a frequentar a casa delas e gravei com elas, aí fui descobrindo histórias e falei, ah, isso dá livro. Aí eu aproveitei esse tempo que eu estava afastado para escrever, de lá para cá eu não parei mais. Entendi. E foi nesse episódio da ameaça de morte que eu até falaste pedisse para os seguranças que estavam fazendo escola para ti que não usassem ternos? Agora você imagine eu aqui morando aqui em Itaquera, nesse bairro aqui, pobre, uhum, da periferia paulistana. Dois caras chegam aqui na minha casa de gravata com um carro aqui, sabe? Aí o pessoal podia pensar que eu era executivo, rico. Aí que a coisa... Eu falei, olha, vem a paisana, vem, anda assim como eu mesmo. Porque senão eu vou pensar que eu tenho dinheiro, aí que vai complicar mais ainda. Isso aconteceu mesmo, é pura verdade. Uau, eu achava que era folclore, mas é pura verdade, que bom. Marco Antônio, você não tem ideia do que é o saco andar com escolta. Eu andei escoltado 4 meses aqui, pela Corregedoria da Polícia Civil, por causa de denúncias contra máquinas caça-níqueis, mas é um saco. Eu lembro bem dessa sua reportagem. Você lembra disso, né? Lembro. Mas lembro bem. Aquilo foi um inferno, você não tem nenhuma liberdade. Aonde eu ia tinha uma viatura atrás com 4 policiais. Uau! Você não tem ideia do que aquilo é constrangedor. É constrangedor e é avançador também. Atenção ainda, né? É pelo seguinte, você desce para ir a um restaurante, descem os 4, 2 entram, ficam numa mesa, uhum, ao lado e 2 ficam na rua de metralhadora na mão. Uhum. Quer dizer, é um inferno. Que atenção. Só perguntar o seguinte para ti, Josmar. Me fala um pouquinho desse... quando estava escrevendo os teus livros, já estava pensando que eles iam meio que formar uma trilogia? O teu intento desde o início foi isso ou não? Como é que foi? Não, foi pura coincidência. Eu escrevi primeiro o Cobras e Lagartos, porque as mulheres dos presos, desses líderes aí do PCC, elas eram minhas fontes fidedignas, e são até hoje, sabe? E aí eu escrevi o Cobra de Lagartos. Aí passou um tempo, falei, puxa vida, mas a história dessas mulheres também vale a pena ser escrita. Tá. Sabe? Dessas mulheres, desses líderes, a história de outras mulheres que têm filho preso, parente preso, e a história da mulher presa também, que ela é mais abandonada do que... Ela é abandonada, diferente do preso. Verdade. O preso ainda arruma uma mulher, uma amante, põe lá no hall, que ele chama, no hall de visita. Agora, a mulher não, a mulher é abandonada pelo marido. Ela sofre mais, as cadeias não são adaptadas para ela cumprir pena. Falei, puxa, então isso aí dá um livro e tanto. Aí eu escrevi um livro que eu acho que é o mais humano dos três que eu escrevi, eu acho que é esse. Casadas com o crime. Tá. E daí fala um pouquinho do checkmate, o Tribunal do Crime e os Letais Boinas Pretas, como é que surgiu? Surgiu quando um secretário da segurança, que eu prefiro nem falar o nome, ele assumiu o cargo. Antes disso ele era de uma outra secretaria, da administração penitenciária. Uhum. Depois ele foi nomeado para a Secretaria da Segurança. Ah, é a besta fera do Ferreira Pinto. É aquela besta, aquele anormal, aquele psicopata que me processou porque eu publiquei um vídeo dele. Exatamente. Vagabundo. Exatamente. É o algoz da Polícia Civil. Vagabundo. É, eu não queria nem dizer isso, mas ele até me chamou de sintonia da imprensa, sabe? Sintonia é ele, vagabundo, safado. Eu nunca levei. Quem foi flagrado levando documento para jornalista não foi. Foi ele. Enfim. E eu escrachei, ele processou todo mundo e perdeu a ação. E ele começou a perseguir um monte de policiais bons que tinha e tem história na polícia, policiais que fizeram uma grande ofensiva, combateram mesmo o crime organizado, ele começou a perseguir esses policiais. Rui Fontes, Marco Antônio Desgualdo, todos perseguidos por ele. É, exato. E, enfim, aí foi um período que a rota começou a matar meio mundo, aí, em vez de prender, ela matava. E tinha, assim, uma espécie de carta branca para fazer isso. Sim. Eu não vou generalizar que era a toda a corporação, claro que não. Mas houve vários casos de abuso. E por conta disso, por conta das mortes, a rota começou a investigar o crime organizado, começou a prender, fizeram várias prisões mesmo. Mas em alguns casos, eu acredito que cometeram abuso. E esses abusos, o crime organizado começou a se vingar. Aí começou a matar aleatoriamente policiais que iam trabalhar, não sabiam nem o que estava acontecendo. Esses policiais eram mortos na moto. Teve mulher policial que foi morta covardemente também, com um tiro de calibre 12. O PCC saiu matando assim, indiscriminadamente, para vingar a morte de seus integrantes. Uhum. A maioria foi morta assim, na mão da tropa de elite. Uhum. E morreram, nesse mesmo ano, morreram mais de 100 policiais. Aí eu escrevi esse livro relatando esses casos, por que aconteceram essas mortes. Uhum, uhum. Esse é um livro assim, que mostra assim, um período violento assim, de ataque do crime organizado, dando uma resposta para ações assim, arbitrárias da polícia. Foi uma guerra assim, sem fim. Uhum. Você, na minha opinião, porque uma Secretaria da Segurança que incentivava a fazer coisas assim que não eram muito corretas. Você foi taxado de sintonia da imprensa, né? Exato. E eu fui taxado de porta-voz da banda podre da polícia. Pois é, complicado. É. Complicado é pouco. Fala um pouquinho do teu livro, que parece, este eu não li ainda, que é o Meio que em Off, o Tomás Sentimento é Bastidores de Jornalismo. Ele tem a ver com causos jornalísticos? Me fala um pouquinho disso, pode ser? Esse livro é assim, é um pouco, não é um livro, é um livro de memórias, mais ou menos, né? Uhum. Não é uhum. biografia nem nada, mas é um livro de memórias, dos 30 e poucos anos que eu trabalhei nesses jornais e nessas emissoras de rádio. Uhum. E assim, casos engraçados que eu presenciei envolvendo meus amigos, casos tristes também. E eu falo um pouco assim dessas ameaças que eu sofri também, dessas perseguições que eu tive dessas autoridades. Eu conto tudo isso no livro. São 24 capítulos mais ou menos e é legal, mas não é nada assim relacionado ao coisas assim envolvendo chefe, diretoria, coisas escondidas assim. Não, é coisa do dia a dia, como que era uma redação mesmo, como que tinha algum chefe louco que pedia para o repórter seguir a nuvem, por exemplo, para ver um dia chover. Isso está desiludicado, coisas assim incríveis. Tem o caso também do repórter que ele jogou, ele cantou a carcereira porque ele queria entrevistar a Suzane Ristoff, a carcereira ficou apaixonada por ele e colocou ele na carceragem, no plantão à noite, de fim de semana. Mas aí o delegado de plantão descobriu e deixou ele de castigo de manhã com a calça arriada até o amanhecer. Então são casos assim que eu conto. Está preparando livros de ficção agora, né? Vai mais adiante debutar na área da ficção. Eu queria saber como é que uma pessoa acostumada a relatar o que testemunhou no seu dia a dia e de certa forma até a abortar voos de imaginação, assim, como é que isso está sendo para ti, assim, está sendo uma sensação de muita liberdade, porque eu sou obrigado a reconhecer que nesses anos todos, né, o lado criativo, né, ou seja, botar criatividade no que estava acontecendo não era muito estimulado. Surgiu, assim, uma ideia na minha cabeça, é porque eu estava vendo, assim, Como é que o preso comum, naquelas cadeias lotadas, sabe? Uhum. Naquela cadeia lotada, onde cabe 12 presos, tem 80. O Alckmin uhum. conhece bem essa realidade. Conheço. Uhum. E aí eu fico vendo esses políticos presos, não preso político preso, uhum. Em cela individual, assim, com frigobar. O cara rouba milhões, encontra milhões na casa dele, aí o juiz pede para ele ficar com a tornozeleira, concede uma tornozeleira. É. Sabe, a punição é usar uma tornozeleira e voltar lá para o Lago Norte, Lago Sul, uhum. ou então lá para a Barra da Tijuca, ou então uhum. aqui para Alphaville. Uhum. Então surgiu assim na minha mente a ideia de escrever um livro mostrando como que eu criei uma cadeia imaginária assim lá em Goiás, e ela tem dois pavilhões. Aí no pavilhão lá tem esses presos comuns que não são santos, são presos uhum. do crime organizado. Mas tem no pavilhão B os presos políticos. E aí eles vão se encontrar assim no políticos pátio para jogar bola, vão fazer churrasco lá com a carne da Friboi, tudo de graça. E aí o político preso, diferente da década de 70, quando o preso político ensinava, politizava o preso comum, agora não. Agora o político preso vai ensinar o preso comum a como lavar dinheiro, uhum. como montar uma offshore. Eu acho que isso aí já tá virando realidade mesmo. Porque já tem até esse presídio lá em Brasília Federal, que já tem lá os líderes do crime organizado. Então, se colocar lá os presos políticos, que eu acho difícil ir para lá, mas se porventura algum for parar lá, tem um personagem que se chama Pedro Álvares no meu livro. Pedro Álvares? Que é condenado há mais de 100 anos. Se ele for para lá, eu acho que ele pode ensinar assim, o preso comum a lavar dinheiro, essas coisas. E está planejando lançar quando esse teu primeiro trabalho de ficção? Esse trabalho, eu já escrevi assim, faltam uns 5 capítulos. Quando eu estava escrevendo esse livro, incrível, porque o ex-presidente já estava preso no meu livro, mas ele só foi preso depois mesmo do... E não se esqueça de um detalhe, isso é ficção, daquela senhora mulher do governador, cujo também o nome é ficcional, a ministra Maria Tereza Assis Moura, de Paris, concedeu uma liminar em habeas corpus para que ela fosse para casa, porque ela precisava cuidar dos filhos de 12 e 14 anos, viu? Pois é, né? Assim, ó, Josmar, eu quero agradecer... Marco, deixa eu só fazer uma pergunta para ele antes de interessar. Ô, Josmar, tem uma coisa que está martelando a cabeça, e ninguém melhor do que você para me dizer isso. É verdade. Não, o Marcola foi removido para outra cadeia, segurança máxima ou diabo 4. Uhum, o PCC está muito calado, Josmar, e eu estou ficando assustado com isso. Parece que eles estão calados assim no sistema, mas nas ruas eles continuam ganhando muito dinheiro, traficando mesmo assim, milhões por mês. Inclusive, teve algumas prisões agora que o DEIC fez, que eu estava olhando um processo aí, e vendo a contabilidade deles, assim, são vários integrantes, a coisa é grande mesmo. Eles estão calados assim, mas estão ganhando muito dinheiro, então eu não sei se esse silêncio é por causa do faturamento, porque é, porque é muito dinheiro, essa prisão que o Deite fez aí o mês passado, uns 15 mais ou menos, tudo aqui na Zona Leste, mostra que como que assim tá, a coisa está empresarial mesmo, sabe? E isso aqui é só um setor, a Zona Leste, mas tem o Brasil inteiro, que agora é nacional. O meu medo é uma guerra dentro do PCC para alguém assumir o lugar do Marcola, porque me disse um delegado... me disse um delegado que o segundo em comando é um camarada que não dá para conversar e é sanguinário, porque o Marcola ainda dá para se conversar com ele. Mas o segundo em comando não daria, Josmar. Exato. É complicado isso, Alckmin, porque a história mostra, né, que no decorrer dos anos, todos os líderes foram mortos, né? Todos. Só não foi morto o Geleião ainda, que ele está numa cadeia diferenciada, né? Começou com sombra, né? Uma cadeia que ela é neutra, não é de facção criminosa, mas o resto foi... todos foram assassinados, eliminados. Né? Então a história mostra isso. Então, o que as autoridades, o pessoal que investiga o crime organizado aí há tempos, promotores, delegados, eles não descartam essa guerra não por uma disputa de poder aí, ainda mais agora que é muito dinheiro por trás. É, muita coisa. É muita coisa. Então, Josmar, eu quero te agradecer, só vou repetir aqui alguns dos teus livros, né? Quer dizer, os teus livros. Então, Cobras e Lagartos, A Verdadeira História do PCC, esse é um livro, Casadas com o Crime, segundo, Checkmate, Tribunal do Crime, Os Letais Boinas Pretas, e mais recentemente, O Meio Que em Off, ou seja, OFF, Bastidores do Jornalismo. E vocês fiquem ligados aí, Josmar, realmente, J-O-S-M-A-R, e o sobrenome e o outro nome Josino, J-O-Z-I-N-O, porque em breve ele deu uma palhinha aqui pra gente, vai ter livro de ficção dele, ele vai estar estreando na ficção. Josmar, mais uma vez, muito obrigado, e eu tô te liberando, a gente tá te liberando aí que tem coisas importantíssimas pra fazer, tá bom? Ok, Marco, eu que agradeço a oportunidade que você me deu aí, foi um prazer falar com você e com o meu querido Alckmin aí. Ô, Josmar, se você me permitir, eu vou te ligar amanhã ou depois da manhã, porque aos sábados quem está conosco aqui às 10 horas é o Marco Antônio Desgualdo e o Paulo Passos. Opa. E se você me permitir, eu vou ligar para você para colocar você na conversa também. Ok. Eu te ligo depois para a gente marcar, então, um abraço. E olha, você sabe do respeito, carinho e admiração que eu tenho por você. E parabéns, Marco Antônio, por ter pego o Josmar Josino, que para mim é um dos maiores repórteres policiais Obrigado. Do Brasil. Obrigado, ele falou para mim que era bastante tímido, mas ainda bem que não rolou timidez, a gente conseguiu conversar numa boa. Mas eu sou assim. E eu fico muito honrado com as suas palavras também, Alckmin. Muito obrigado. Mas é verdade, você sabe o meu respeito e admiração por você sabe disso. Um grande abraço, Josmar. Obrigado. Abraço, Marco, muito obrigado. Tchau, querido. Um abraço, Alckmin. Outro. Ô, Marco Antônio, eu não quero não só te parabenizar, como te agradecer, porque eu gosto muito do Josmar Josino. Eu falei ontem para você, ele é um cara fantástico, viu? Vão até achar que a gente combinou de trazer ele, mas quero deixar claro, foi uma coincidência, eu sabia, imaginava, quer dizer, que tu admirava o trabalho dele, mas eu sabia dele de nome e eu li há um tempo o Checkmate, Tribunal do Crime, Os Letais Boinas Pretas, né? Então eu pensei, poxa, ia ser uma boa, já que ele lançou um livro sobre bastidores de jornalismo, que fosse conversar, mas que bom que fechou todas, então. Fechou. Bom, vamos lá. Vamos então na garimpagem? Vamos, eu tô separando. Eu tô separando uns títulos aqui das músicas para você traduzir para mim, tá? Um abraço. Vamos lá. My heart, my poor broken heart. Marco Antônio. É um prazer, para o pessoal que não conhece, acho que infelizmente muita gente não conhece esse mega artista, é um prazer poder falar da carreira dele, mas não posso dizer o mesmo da parte de traduzir, né, o título das canções, porque não adianta, é a minha sina. Mas de qualquer forma, esse cantor, o nome é Otis Blackwell. Otis, no caso, O, P de Thiago e S de Samantha. Otis Blackwell, essa canção de 56 não fez sucesso algum. O nome é My Poor ou My Poor Broken Heart, ou seja, meu pobre coração partido. Ai. Né? Isso. Ai, é legal, ai. Isso. Não confundi com meu pobre coração de luta, que não era Teixeirinha, gente. Nada a ver. Tá? Churrasquinho de mãe. Exatamente. Churrasquinho de mãe. Um dos hits dele foi You Are My Love, mas mesmo assim, como cantor... Qual ele foi? É uma canção de 57. Qual é o... Gente, o João é fluente. Qual é o nome da música? Você é o meu amor. Ah, tá. Eu amo mais. Obrigado, Marco Antônio. Nada. É uma declaração pra ti. Igual do Liverpool Express. Eu amo mais. 57. A gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Falar do Otis Blackwell. Pouquíssimo conhecido como cantor. Né? Essa que a gente vai cantar daqui um trechinho, essa Você é Meu Amor, You Are My Love, é uma mediano sucesso nas paradas de blues no sul dos Estados Unidos no fim dos anos 50. Ele é mais conhecido como compositor, até recebeu a alcunha de o mais influente compositor, né? Ou seja, letrista da história do rock and roll. Ele escreveu Return to Sender, né? Foi um dos autores da canção, ficou famoso na voz do Elvis. Por sinal, até não chegou ao primeiro lugar nas paradas, a Return to Sender, por uma razão, sabe por quê? Porque Big Girls Don't Cry, do Frank Valli e os Four Seasons, estava lá forte no topo. Ah. Ele também, o Otis Blackwell, escreveu, foi um dos autores da canção Fever, né? O pessoal deve se lembrar, foi cantada pela Peggy Lee, até não muito tempo, até a Madonna gravou. Ele até assinou essa canção como John Davenport, que é um nome que soava mais branco. Ele também escreveu Great Balls of Fire e Breathless pro Jerry Lee Lewis. All Shook Up e Don't Be Cruel foram trabalho solo dele como compositor pro Elvis. Então, ele nunca conheceu pessoalmente o Elvis, disse que ele tinha medo que desse azar. Até parece que aquele Colonel Tom Parker, que era o que cuidava da carreira do Elvis, até ofereceu para eles se conhecerem e tudo mais, mas ele recusou. Ele também era pianista, o Otis Blackwell. Ele nasceu, em 31, em fevereiro de 31, no Brooklyn, na cidade de Nova York. Morreu aos 71 anos em Nashville, de ataque cardíaco. Os talentos dele como compositor, João, são comparados com os do Liber Stoller, que a gente vem falando aqui, né, dos maiores letristas do rock and roll. Ele compôs mais de 1000 canções, e essas canções na voz de terceiros chegaram a vendas de quase 200 milhões de discos. Eu tinha tomado água e estava aqui meio entalado. Mas o trabalho dele como compositor pode ser conferido em trilhas de filmes como Loiras, Morenas e Ruivas, estrelada pelo Elvis, com a gatíssima Yvonne Craig, a Batgirl, né? Garotas e Mais Garotas, também com Elvis, e daí com a Stella Stevens, Diner, que é quando os jovens se tornam adultos, Breathless, que no Brasil era A Força de um Amor, escrito com Richard Gere e a Valérie Caprisque, A Primeira Transa de Jonathan e outros. Então acho que a gente pode ir um pouquinho para You Are My Love. Vamos, obrigado. My love. We might die, we might fall. Heart is fun. Tá, tá, tá, tá. Isso aí, essa de 57 fez mediano sucesso, né? A gente tá falando novamente, a gente falou da carreira dele de muito sucesso como letrista, mas como cantor ele fez pouco sucesso. Essa foi a que mais chegou perto das paradas, assim, You Are My Love. Acho que a gente pode adentrar anos 60, vamos embora. Vamos lá, por favor. Sur la cour qu'on vient juste de fermer. Une petite croix comme un écueil sur une mer déchaînée. Et puis voilà nos cœurs en deuil, on a fini de s'aimer. Fermé ce matin, une petite croix sur un ciel bleu qu'on a perdu sans raison. Et c'est la pluie dedans nos yeux, on ne voit plus l'horizon. Belíssima canção, belíssima cantora. Ah, pois é, eu acho bem interessante essa cantora, além de gata também, o nome é Annie Phillips, N-A-N-N-I-E, desculpa, Annie Philippe, né, francesa, P-H-I-L-L-I-P-E. Essa canção de 67, o nome é Un Petit Croix, ou seja, uma pequena cruz, uma cruzinha. A canção basicamente fala que a gente deve tratar a vida como de repente fosse um mapa, botando uns xizinhos nas áreas perigosas, nas áreas para a gente não repetir e passar por situações ruins de novo. Ela, daqui a pouco a gente vai tocar um sucesso que foi grande dela de 66, a gente já fala sobre isso, mas o que eu posso dizer dela? Ela ainda está viva, ela é uma cantora que teve um certo sucesso nos anos 60, ela, principalmente em 64, 69, ela foi bastante ativa, muito comparada com a estrela Franz Gall, no estilo de interpretar canções, deixando claro que era adolescente, com um estilo mais mimoso, assim, e depois também ela tentou ser mais levada a sério como cantora e teve uma produção, assim, uns arranjos mais ecléticos, passando desse estilo mais bubblegum, assim, mais adolescente, mais teen, para coisas mais sérias. Mas ela não chegou a ter o sucesso da Franz Gall. Várias lendas rolam sobre como ela foi descoberta aos 17 anos. Uns dizem que ela foi descoberta porque ela era DJ, apesar de ser menor de idade, numa boate parisiense da moda. Até o nome da boate maravilhoso é La Pariscope, ou seja, periscópio com Paris, né? Pariscópio. Outras pessoas dizem que ela era dançarina lá, apesar de ser menor de idade, e outras que ela foi descoberta numa loja de discos. Mas uma coisa é certa, né? O mentor da carreira dela foi um maestro que a gente já comentou em outros programas, obviamente, um Paul Murriat, Isso. Ela pode ser ouvida num filme chamado A Mulher de Pequim, que é uma aventura de espionagem, onde ela também tem um papel coadjuvante. É um filme até estrelado pela Michelle Dark e com participação do baita coadjuvante Edward Robinson, ator americano. E ela tem 72 anos, nasceu em Paris e continua viva. Então, acho que a gente pode ir para a canção dela de Minha Meia. Qui roule dans la nuit, combien de rêves il porte en lui, mais que de peine il peut laisser dans un ticket de quai. Música bonitinha também. Eu também gosto. O nome é Tique de Quê, ou seja, bilhete de cais. Basicamente fala de um trem litorâneo que parte e quando a pessoa pega esse trem, leva com ela os sonhos, deixa para trás muita saudade. Quero agradecer ao grande músico, o grande guitarrista Jorge Rabi, amigão, pela força, me ajudando no idioma de Depardieu de Truffaut, que eu levo surras mais que homéricas e ele, para variar, salvou minha vida. Então, vamos para os anos 70? Vamos, eu gosto muito dessa banda. Vamos lá, vamos lá. Não! Bye. remete-nos à época disco, né, Marco Antônio? Exatamente, essa canção é de 78, não fez sucesso, o nome é Life is a Party, ou seja, a vida é uma festa. O nome do grupo, Michael Zager Band, né, Z-A-G-E-R, Michael Zager Band. Sucesso com dois duros, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, Let's All Chant, né, vamos todos cantar, uma canção de 77. Falar um pouquinho dele, nasceu o Michael Zager, que era o cabeça realmente desse grupo, nasceu em 43 em New Jersey, produtor, compositor, arranjador e há mais de 30 anos professor de composição em universidades na Flórida. Ele também trabalhou muito com jingles, né? Ou seja, músicas para comerciais. É. Ele, o que eu posso dizer, essa canção aí que a gente ouviu, né, meio que pra variar, a gente tenta sempre colocar coisas aqui meio em primeira mão, assim, contar novidades que nenhuma outra rádio conta. Vocês ouviram aí cantando, sabe quem? Whitney Houston com 15 anos de idade. Ah, fazendo backing vocals? Exatamente. Ele trabalhou também com a mãe dela, Cissy Houston, e ela completou 15 anos gravando essa canção. Eu e o Jorge, a gente não é fã da Whitney, né, da carreira, mas, por favor, vozeirão ela sempre teve. Sim, não tem como tentar argumentar, né? Então, essa canção não foi sucesso, ao contrário do que a gente vai ouvir daqui a pouco, Let's All Chant, que fez a carreira dele. Ele se formou na Universidade de Miami, ama a Flórida e, como eu disse, dá aulas em universidades lá, ensinando como compor músicas. E a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, Let's All Chant, um trechinho, estendeu o sucesso na Inglaterra, França, Brasil, Irlanda, Japão e Malásia. Chegou ao topo da Billboard Hot 100, né, ao número, na Europa chegou ao número 10, em vários países lá, ao número 10 na lista de paradas de sucesso, e ela começou no número 1 na Disco Chart, né, porque naquela época do sucesso da Disco existia uma parada só de músicas disco. Daí foi para o Sons Singles Chart, ou seja, chart de música soul, onde chegou o número 15, e como eu falei, depois da Billboard Hot 100 chegou o número 36. Então, vocês podem imaginar o que fez a carreira desse Michael Zager. Ele pode ser ouvido em filmes como Os Olhos de Laura Mars, com a Faye Dunaway e o Tommy Lee Jones, que eu adoro, Os Rapazes do Bar Max, que era com John Savage, O Verão de Sam, né, sobre o maníaco aquele, um filme dirigido pelo Spike Lee e outros. Vamos um trechinho do Let's All Chant, por favor? Isso tocou até doer, viu? Ah, vou te contar. E a gente tem que fazer meia culpa, né, na nossa vida. E eu não curti essa música, e de uns 10 anos pra cá, gosto bastante, bastante. E tenho certeza que se o programa tivesse algumas horas, o jogo ia nem podar, ia tocar essa música inteira, yeah, né? Porque yeah, é muito marcante, né? Yeah. Ela, marca, né? Ela marcou a vida de muita gente. 77, Let's All Chant. Tá, então vamos para os anos 80, por favor? Vamos embora. Marco Antônio. É, pois é, o nome dessa banda, Lime, L-I-M de Maria E, Lime, essa canção Homem e Mulher, ou seja, Man and a Woman, o nome da canção original, essa canção de 82, não fez sucesso algum. Falar um pouquinho desse grupo, na verdade é uma dupla, Denis e Denise Lepage, ele é um grupo canadense de Montreal, de canções pop, muito influenciado pela... Esse grupo muito influenciado pela disco music, depois enveredou para uma pra moda mais do batistaca, aquele techno dance que eu detesto. Esse grupo começou como Kathmandu, era o nome do grupo, né? Um jogo com as palavras para parecer Kathmandu, capital do Nepal. Era K-A-T, depois Mandu. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa canção, acho que há uns 14 anos, eu não estou pensando, poxa, parece um pouquinho o George Moroder, né? Mas não tem George Moroder. Mas tudo bem, tem o parceiro dele, o Pete Bellotte, que o George Moroder, né, ajudaram, né, a explodir a carreira da Donna Summer, explodiu nos anos 70. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, chegou o número 1 dos charts, da parada de sucesso de disco da Billboard, apesar da era disco já terem acabado, que a canção já vai vir daqui a pouco de 81, mas ainda durante um tempinho ainda tentaram ficar firmes ali com essa parada de sucesso disco. Ela fez muito sucesso na Europa, mas a canção que a gente ouviu, Men and Women, não fez sucesso. Eles também estiveram envolvidos com uma cantora que a gente já tocou até no programa, France Jolie, aquela cantora adolescente, né, disco music também de Quebec, e esse duo, o Denis e a Denise Lepage, eles podem ser ouvidos na trilha sonora do drama sobre sexo a três, um filme que eu acho muito bacana, com Peter Gallagher, com a falecida Valerie Quinlan e a Daryl Hannah, chamado Summer Lovers, Amantes de Verão. Então, vamos tocar o hit deles de 81, Deixa eu só fazer um comentário com você. Você falou na France Jolie, era uma mulher lindíssima. Eu vi. Dá pena, eu não sei o que foi aquilo. Querido. Eu vi, a gente até tocou no programa, ela começou adolescente, como é que eu posso dizer, sem forma educada, o tempo é cão para muita gente. Não, mas ela está com mais de 140 quilos, é impressionante. Tanto assim, é? É, impressionante. Eu me lembro que eu vi um vídeo dela se apresentando, o tempo foi cão mesmo. Mas... Foi. A voz estava parecida. Tá, vamos lá, Fofonha. Saudade, viu? Essa canção é Young Letters, bastante sucesso, como eu falei, de 81, e toca na trilha de um filme que fez um certo sucesso no Brasil, mas é praticamente esquecido, como eu falei, Summer Lovers, Amantes de Verão. Então, quero agradecer o espaço e até quinta-feira. Quinta-feira, às 18 horas, estaremos todos juntos. Um beijo para você. Tá, tchau, querido. Um abraço a todos, gente. Tchau. Obrigado. Obrigado, hein? Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas, na mesa de som de Jair Barbosa, a Fofura. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Coordenação de Rede, Albert Martin. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. E Benjamin Júnior, que amanhã estará de volta às 18 horas para uma edição do... Abrindo a Caixa Preta. Abrindo a Caixa Preta, amanhã estaremos por aqui mais uma vez, às 6 da tarde, conhecido também como 18 horas. Pode ser. E agradecemos a presença do Paparelli aqui, isso, Paparelli, que veio nos visitar. Um grande abraço para ele. Bom dia, Brasil. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. E até amanhã, às 8 da manhã, com Rogério Alcântara e Djair Barbosa. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.